Solo o Xanero 6309. Azul 7120 no Solos 31, direita Delta 219. 219, 2780. Autorizado Guarulhos, unida 360. Decola pista no zero, a curva à direita. Saída da El Leda. Módiva, via UPSU 10, após Piraí, Umbade, UPSU 44 e consegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1208 e o Transponder 5056. Autorizado Unida 360, da El Leda, posteriormente na Unida 108 após 5056. Aerovia UPSU 10, Piraí, Umbade, UPSU 44. 6-1-1 na saída da Euleda Motiva, chama pronto para o feedback de treinamento. Ótimo, obrigado. Solo Azul 2780, Ivru. Gente, 2780, muito bom dia, estou autorizado. Quilo, parte 3, posição 5 Lima, fica atento ao sinalizador. Parte 3, 5 Lima, muito bom dia, Azul 2780. Solo bom dia, Azul 2770 para Porto Seguro. Retráfego. Azul 2770 para Porto Seguro. 70, está autorizado Porto Seguro, nível 180, da coluna 0, curva direita, saída coral, via Golf 677. Controle 1208, transponder 0275. Autorizado o Azul 2770 para Porto Seguro, nível 180, pista 10, curvando à direita, saída coral, Golf 677, 120.80275, transponde. 270, cruzamento por Edson, pronto, espera o funcionamento. Claro. Arara 05, controle. Arara 05, 4 milhas para Conde, vamos encerrar o serviço. Radar, chama Aracaju 1203, câmbio. 234321 no controle em cheque rádio. Tá 3859, Salvador, 234321, cheque rádio. É, Clarinha 5, 5/5, 3859. Ok, vou checar outro equipamento, por gentileza. São 3859, 1234, 4321. Tá, 5/5 também, as duas são alto e claro. Ok, muito grato. Nada. São 3859, muito grato pelo cheque, chame Recife, 1288 e boa viagem. 1288, de nada, obrigado e um bom dia, uma boa semana. Tá tudo. Salvador, voo 1621, cruzando 290. Voo 621, Salvador, desça para 8000, ajustado no 08. 8000, 10018, voo 92. O senhor, a gente vai fazer um cheque nessa frequência com outro equipamento, ok, 1621? Mas escuta, ele está alto e claro. Esse é o Wesley. Poderia confirmar o horário do plano? 621, confirma como recebe o controle no acampamento número 3. Hotel Romeo Golf, poderia informar pro ideal de saída? Bravo Delta, Livestonar, chama o Bronx para o táxi. Meu Golf, está autorizado a RMAR 500 pés sobre o voo Santa Mara, com problema noroeste, controle 1208 e o transponder 0146. Troque agora para 1-2. Para a decolagem, chame torre 1895 e o transpon e o ajuste altímetro na 08. Salvador, bom dia, Gol, o número é 48. O número 48 é o controle, ajuste agora na 08, desça para 4000 e voe Duna para o ILS. É 4000, Duna ILS, agora na patrulha. Gentileza, repita a matrícula. Gente, Marinha 7073 para acionamento e cheque de motores na Taxi Golf. Confirme intenções. Gente, Marinha 7073, vento 130 graus 069. Para referência, ciente do acionamento, reporte ao término. Bravo Delta, está no TAT 3, 5 de autonomia, 04 de CO2, atualhando Salvador para o táxi. Juliette Bravo Delta, autorizando o táxi, reporte para ingresso no TAT principal. Pode ser, está autorizado o táxi para ingresso no TAT principal, o Bravo Delta. Azul 2770 autorizado, que tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Atentou Charlie 402, está questionando o Pate 3. Ingresso na parte principal, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta autorizado, prosseguir até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia. quando o próprio chamamento é em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8. Positivo, via Taxoe Índia, quando o pronto 18954. Obrigado, bom dia. O Azul 2770 solicitando pushback e acionamento, parte 3. Azul 2770, ciente do pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre push e acionamento Azul 2770. Fala Salvador, cordial, bom dia. O Azul 27 eu não conto com a informação. Juliette, autorização, barreira, por gentileza. Azul 27 no 4 eu acho. Cópia, confirme o nível solicitado. 80. 180? Eu. Pronto, cópia. 0, vento 1, 6, 12, 0, 4, nós. Azul 2, 7, 1, 4, pronto, cópia. 7, 1, 4, copia. Autorizado Serra November Bravo Romeu, aerovia conforme o plano, nível 180. Saída Momo, transição VATAP, decola pista no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5055, frequência do controle Salvador em 120.8. Fora do solo, hotel Romeu Bravo, UF. Reportar na fora do solo, hotel Romeu Bravo. 5055 no transponder, 208 é o controle de Salvador, Azul 27114. Azul 27114, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Virou ativo. Salvador, bom dia, SAN 9232. 9232, esse é o controle Salvador. Ajuste agora no 08, desça para 5000 e voe direto Duna por ILS. 5000 com o 08 voando Duna. Tá, 9232, obrigado. Controle Alfa Romeo, hotel Romeu Golf. Alfa Romeo, hotel Romeu Golf, controle. Bom dia, decolou da Henry Mar, está comprando noroeste 500 pés para sobrevoar Santo Amaro. Santo Amaro da Purificação, controle está ciente. 304, escuta, torre. O reportado, padre da base aérea de Salvador, acionado para a mudança de posição com o fato da base aérea. 621. Volo 648, descida para 4000, reduza para 220. Reduzindo 220, nós volo 648. Paciente, não há nenhum tráfego agora em direção no pátio, reporte parqueado, patrulha 04. Juliette Bravo Delta, aos 50, 208, bom voo. Obrigado, amigo, bom dia. Bom dia, do Papa Tango Juliette Bravo Delta, cruzando 1000 pés na sua escuta. Botão Juliette Bravo Delta, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prove, senhor Bravo Delta. Salvador, o azul 2770 necessita permanecer na posição por 2 minutos. Gente, reporte totalmente pronto para o táxi. Acordará. Por gentileza, autorizaria dar presente direto em posição Conde para o Bravo Delta? Positivo. Muito obrigado, amiga. O 648, vetoração para sequenciamento. Esquerda 360, desça para 2000, velocidade 220, limite localizador. 648. Esquerda, seus vetores 360, norte 2000, lock 1648. Oceano 6250 é o controle, meu cordial, desça para 6000, ajuste no 08, voe direto Duna para o ILS com 250 nós. 6000, confirma o ajuste, Oceano 6250. Ajuste no 08. No 08, 6250, direto, Duna. Valeu, 08, mandou. No 08, pátio principal, Índia, ponto espera do Nuzeiro, chamando torre 18.95. Solo 2065, autorização Guarulhos, promoção quilo. Solo 2065, hora certa 52, autorizado Guarulhos, aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, transição, Módiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5071, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Ok, 500 pés Paripe, frequência livre. 571, transponder 08, controle. Dona 6500, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e assinamento. Reporte pronto. Dona 648, direita 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 70 é a proa, está livre LS, aguardando o 648. Da 9232, desça, sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, da 9232. Uno 621, Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, gol, 1621. Torre Salvador, 1895, gol, 1621. Xaner 6311, autorizado. Chega acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, com ataque, Xaner 6311. no 648, no curso do localizador, a 9 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre agora, 11895 ou 648. Ok, vai reduzir o 648 até daqui a pouco. É. Está passando 7.200 em descida para 2.000 a 24 milhas para Dunas. Está autorizado a aproximação ILS. Câmbio. Autorizado ILS, chamando estabilizado então, tá 9.268. 30 graus, 089. Em repouso, pista 10, ou no 62. Azul 2770, deu para lá 256, 208. Bom. 208, azul 2770. Controle Salvador, azul 2770. Azul 2770 ao controle, contato radar, passa 1800 pés, curva à direita, voo direto coral. Direita, direto coral, azul 2770. Bom dia, agora o 648 está estabilizado, aguardando sua autorização para pulo. Agora o 648, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Agora. O Oceanero 639 para o táxi, temos 159 a bordo. Não autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1, ou no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8. E a Índia, ponto de espera 295, canal 63, 1, 1, 1, bom dia. No 621, no solo 59, direita, taxi Foxtrot, controle solo 121, décimo 9. 219 a livrar, gol no 21621. Solo Salvador, bom dia, gol no 621, livrou. Gol no 621, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol no 621. Solo 1265, portão 90, que tiver encanamento. Gol 2065, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi, deixe livre através da posição 09, informa a aeronave da companhia, taxiando agora via Alfa, vem ingressando na posição 09. Sim, está autorizado, deixa livre a entrada do 9, o 2065. Está passando 6.000, descendo para 2.000, 21 milhas para Duna. Está autorizado em ILS, Oceano 6250. Livre ILS, Oceano 6250. Isso, está Juliette, estimado para pouso. Hora certa, 1200 mais 2 horas. se aproximando da Juliette, voo no 621. Gente, no 621, ingresso Juliette, posição 09, informa o tráfego da companhia, citando o push na posição no 0, deixando ela livre através do 09. Gente, ingresso Juliette, posição 9, atenta a aeronave da companhia, voo no 621. Décima 9. Direita na foto 219, no 6487. Salvador, o Oceaner 639, bom dia, já tá pronto pra ficar no zero. Oceaner 639, a linha de decola sem parada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Alinha e decola no zero, Oceaner 639. Usa cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. Até já, 9262, obrigado. Oceaner 639, informa aeronave 3 milhas distantes. Tá, sim, Oceaner 639. Salô, Salvador, Azul 2744, para pushback acionamento, TAC 3, posição 4 Lima. Azul 2714, ciente do pushback acionamento, reporte pronto para o TAC. Salvador, muito bom dia, está 9232, passando externo, baixar e travando. Está 9232, continua a aproximação, aguarde vista livre, Airbus da Avianca iniciando rolagem. Aguarda, 9232. Ok, vai informar quando iniciando, caso tenha alguma restrição. Gente, 2714, reporte totalmente pronto. Afirmativo, obrigado. Ingresse Juliette, posição 01 indicada. Juliette, pro 1, número 48. 5 a bordo, Campinas com 3 e 40. Confirme o POB 185? Afirmo. Sentido 2065, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 8. 2018, táxi via Índia para o ponto de espera da 10.18.952. Vamos deixar mesmo. 120.8. Salvador 208, assinar 63 do nono. Confirma sobrevoo Aracaju, Maceió, após prossegue circuito de tráfego em Salvador. Confirma o nível solicitado? Gente, aguarde coordenação e cópia. No localizador do acionamento 250. Gente, cheque o trem, chame a torre, 11895, oceano 6250. Torre 8895, vai checar trem, 6250, obrigado. Agora, oceaner 6319, pode voar pro de Leda? Leda, autorizado, câmbio. Certo, Leda. Livro e 1219, este já, 926. Salvador, bom dia, está 9232, livrou. 9232, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Porta antes da Juliette, tá 9232. Tempo 08, pronto, cópia. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, saída Point, decola pista no zero, curva esquerda, nível 1-1-0. Aciona o transponder 0264, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado, Salvador, Salvador, saída Point, decola da pista 10, curva esquerda, nível 110, aciona 0264, controle 120, decimal 8, curva. Bolinha PUI 08, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Bom dia, Xanã 6250, tráfego avançado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 49. Livre, pouso, pista no zero, Xanã 6250. Bolinha 7084, controle. Faria 7084, hora certa, 1308, mais 30 minutos, controle da CIES. Transponder normal, 500 pés, altitude. Transponder da linha 23, 500 pés, altitude. Antes da Juliette. Para 9232, autorizado ingresso Juliette, posição 08. Juliette para 08, para 9232. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e mantém pista no zero, ou 6250, no solo 09, direito Foxtrot 121, decimal 9, controle solo. Direito 219, Xanã 6250, obrigado. É. 065, decolagem autorizada, pista no zero, vento 180 graus, 79. Decolagem, pista no zero, 1260. 08 aproximando. Olimpo 08, autorizado táxi, reporte sinal hotel. Motor Salvador, Marinha 7084, ela está iniciando o sobrevoo na Fonte Nova. Positivo, Marinha 7084. Controle Salvador, bom dia, voo 2065. O 2065 é o controle, meu cordial, está em contato, radar. Gente, 2065. Proximidade de voada é o Leda, está presente? Está autorizado, Leda. Direto, Leda, obrigado. O 2065. Oceano 6311, chame Recife, frequência 1251, Oceano 6311. 251, Oceano 6311, bom dia. Aguarde coordenação. Olimpo 08, autorizado o cruzamento de imediato, reporte o taxi Delta pista livre. Guarde para o nível 200, 2770. Guarda, 2770. Centro Olimpo 08, possível táxi via Alfa, Juliette, táxi em Índia. Quando ponto de espera, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-8. Direto Alfa, Juliette, Pátio, ponto de espera, torre em 0-8. Juliette, Marinha, 7-0-8-4. Radial 08, contato radar estabelecido, está afastado de Salvador 57 milhas. Voo em Mari, chegada Mari, posição 90, ajuste 908 e chame para o descido. Carlos, Capitão, Marinha 784. Contato radar afastado, eu vou contar o radar. Radial 08, contato radar estabelecido, voo em Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste no 908, chame para a descida. Radial 08. Controle Salvador, Marinha 7084. Marinha 7084 é o controle, aguarde. Guardião 08, ouviu o controle? Alô, 2770, está autorizado no 200, está no Recife, frequência 1251, alô, 2770. Azul 2770, foi entregordado, poderia repetir? O Júlio está atualizado no 200, chama Recife, frequência 1251. Novamente foi entregordado Azul 2770. Azul 2770, está autorizado nível 200, chame Recife, frequência 1251. Firma nível 200, para 1251, Azul 2770. Patrão Juliette Bravo Delta, Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju 203. 203, o... Obrigado, amigo. Mike Romeo Alfa, contra... Mike Romeo Alfa, transponder 2224, prossiga visual de 18. Mike Romeo Alfa, transponder 2224. Olimpo 08, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 89. Autorizado, alinhar e decolar, pista 008. Guardião 08, pista para 5.000. Guardião 08. Marinha 7084, controle. Alô, Salvador, Golão 621, bom dia, com a Lima, São Paulo. Golão 621, bom dia, hora certa 19, acabou de cópia. Vai dando cópia. E tem uma helicóptero da Marinha que decolou do Morro do Gavaza para fazer um sobrevoo em alguns pontos da cidade de Salvador. Eu solicito que efetue uma ponte e nós desejamos saber a posição desse helicóptero agora, o Marinha 7084. Sim, nós efetuamos agora. Marinha 7084, na escuta do Guardião 08. Marinha 7084, na escuta do Guardião 08. Controle Salvador, gostaria de saber a posição dos senhores aí. Vai falar, André? Controle Salvador, copia a mensagem do Marinha 7084. Copiei sim, e no litoral, prosseguindo para Itapuã, ele deve chamar a torre na frequência 11895. Marinha 704, ainda Guardião 08, controle Salvador em forma que o senhor deverá ao se aproximar do farol do Itapuã, chamar a torre Salvador em 118.95. Agora eu estou com a 118.95, está próximo do Itapuã, já está à frente. Controle Salvador, copiou o Guardião 08, copiou a mensagem do Marinha. Positivo, copiei, muito obrigado, Guardião. Sub 9 a bordo, 3 horas e meia, Fortaleza. Voo no 630, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame Torre em 1-18-95, ajuste no 0-8, bom voo. Via India, ponto de espera, 18-95-28, bom dia, vamos lá. Sim, Michael, olha lá. Bravo, Salvador. Prossiga o táxi via pátio principal e pátio 3, reporte ao estacionário. Gente, aguarde por gentileza, confirme o nível solicitado. Gente, aguarde por gentileza. Bravo, controle. Acena. Controle, o Sangue de Abravo está na escuta do senhor, pode prosseguir. Fala aí, Sangue de Abravo, o que é que o senhor quer com o controle? Controle, o Sangue de Abravo está na vertical de Praia do Fonte, agora mantendo o QX10, a intenção é em Rimar. Positivo, solicite que o Tango Ilha Bravo chame esse controle 5 minutos fora. Deve estar baixinho e distante. Tango Ilha Bravo, o controle solicita que o senhor chame 5 minutos fora. Chame o controle 128. 128, 5 minutos fora, Bravo. O controle Salvador não solicita, ele manda. Controle, o Tango Ilha Bravo está ciente. Valeu, Solão. Concordo, controle do Salvador manda, é o melhor controle do Brasil. Ok, Michael, mandou a recebido, muito obrigado. Valeu, meu comandante. Estamos aqui agora na rotatória visual com o campo. Positivo, Michael Romeu Alfa, chame a tua, 1-1-8-9-5. Valeu, 7-2-5. Aguarde, eu tiver que acionamento. Escuta. Papapá, Michael Romeu Alfa, bom dia. Prossiga, intenções? Tá, agora próxima rotatória. A intenção é prosseguir direto de parte 3 por 12 minutos. Posteriormente, decola para Irmã. Gente, reporte através norte da torre, setor norte do aeródromo. Michael Romeu Alfa. Tá no seu através norte agora, com milhas afastadas. O Michael Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, reporte paralelo à cabeceira no zero. Reportará paralelo à cabeceira no zero, o Mike Romeu Alfa. Marinha 7084, Torre Salvador. Gente, reporte vertical do farol de Tapão, Marinha 7084. Frequência do controle em 120.8. Já estamos no lucro, atendimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passará e alivrou em fase de previsão. Chamará novo acionamento do Lula de estamos no lucro, reporte pronto. Azul 2714, autoriza o centro do pushback e acionamento, reporte pronto para o TAC. Antes de autorizado, iremos reportar o ataque 2714. Dia 101, reporte pronto da decolagem. Aguarde para a decolagem, guardião 01. Esse reporte pronto para da outra, guardião 01. Foi o Mike Romeu Alfa agora, 2 milhas afastado para o lado 4-3. Gente, Mike Romeu Alfa mantém o setor aguarde para o cruzamento da pista no zero. Manterá um óbito, pois pela esquerda da presente. 0, sinal de 3 minutos para decolagem. Guardião 01, mantém o ponto de espera da Oscar. Linha 7084, confirmando intenções, prossegue de volta para a Roda Barra. Afirmativo, metendo o Cash Bell, sabendo então. Afirmativo, senhora, mantém a posição através do 06. Tome controle agora, 120 decimal 8. Mike Romeu Alfa observando o movimento de aeronaves no pátio 3, evitando sobrevoo da base aérea. Cruze a pista no 0 sobre a taxiway Delta, ok? Entendeu que dá pra gente, tá autorizado o cruzamento da 1-0, evitando aeronaves e a base aérea. Chamará já na curta final, pátio 3, com o Mike Romeu Alfa. A linha 7024 mantém a condição de visual de 500 pés de QNH 108. Mantém 500 pés de QNH 108. Marinha 784 está tentando o link no Brasil para posicionar. Tente 7084, reporte visual colocar de pouso. Reporte visual colocar de pouso, Marinha 784. Guardião 09, prossiga. Aerotaxis 1714, temos 5-8 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, só perna Salvador. Confirme o PLB, por gentileza, novamente. 5-8. 12714, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi vai reportar para ingresso no principal, 2714. Visual das aeronaves. Gol e do triplo. Está ciente da nossa posição. Estou autorizado a prosseguir direto? Ah, sim. Reporte solo controlado, Mike Romeu Alfa. Autorizado, senhora. Reporte solo controlado. Tá, fora solo pro lado, farol. Guardião 01 no controle 120 decimal 8. 1208, obrigado. O Voice 1, reporte estabilizado no localizador. Voice 1, reporte estabilizado no local, Guardião 08. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantenha condições visuais, 500 pés na linha do litoral. Confirme intenções de sobrevoo. Atender um navio, fazer sobrevoo sobre o Pituaçu. Recorde. Obrigado, senhor. Fecha o papo aí, Michael. Azul 2714, prossiga o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via táxi em Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 1-8-95, ajuste na 0 no 8. Permissivo, prossegue via Índia. Quando o ponto de espera, chama torre 118-95-2714.